posição legal, amigo. Peida agora, pra não peidar na hora. O arrego acabou, cascata d'água vai na bola. Peida agora, pra não peidar na hora. O arrego acabou, cascata d'água vai na bola. Geral da caixa d'água, quero ver todo mundo aqui, amigo. Aqui, ó. Aqui, amigo. É disposição legal, amigo.